ao lado do LSD sacramental, o corpo e sangue de novos deuses e novas religiões, pentagramas desenhado para banimentos completos. Seu número 9, o número de Ganesha, o deus quebrador de obstáculos, aroma de jasmim. O número de Lennon, número 9, 9, mais popular que Jesus. Convoque o Deus, a cabeça Deus, sua cabeça revolvendo. O espaço se abre como um olho. A cabeça engenhada, condensada, feita de música. Música visível, como cordas de harpa, tilintando igual a ruído líquido. O gongo de Buda com harmonias universais. A acústica monasterial sibila e zumbi. O volume se reduz até focar em monges cantando a vibração estática do Big Bang. Cabeça de Deus feita de música viva. Entre o chacoalhar digital do cenário cítrico em rodas de oração girando. Mantras sônicos, mantra, paredes, mantra feita de paredes, mantra, feitos de mantra e pele e cabelos de mantra. Mistério mágico, labiríntico de circuitos florais. Linguagem de espelho reverberando vermelha, na sala vermelha da cabeça. Cabeça em translação, em disparo de números e ruído, por um revólver neon. Tempestade de creme adocicado, frisante em partículas de luz. Nevoeiro em holograma de um rebatedor de pinball em forma de homem-ovo. A cabeça. A cabeça oráculo declama em sons rimados como um órgão tubular reverberado. Deixe-me te levar abaixo, abaixo. Diga a palavra, não é morrer. Seja renascido, seja luz, vá e volte novamente. Erga-se do túmulo dele. Zé Lennon é feliz e pimpão, não é morrer. Um menino renascido, menino lindo, não é morrer. Aqui eu tenho o Sabor Louco e eu sou uma espécie de King Mob gordo, obeso, mórbido do inferno do Brasil. E aqui é Evaristo Ramos, não sou o King Mob, mas sou só um obeso mórbido. E este é o Cômicos Invisíveis número 1. E caso você, ouvinte, esteja se encafifando do porquê o nome Invisíveis, é porque você está recebendo esse conteúdo em áudio, não há nada para ver, do jeito que podcast deveria ser. E se você está vendo alguma coisa enquanto o episódio segue, por favor, me passa a receita dessa dorga que eu tô precisando muito. Bem, você ignora aí o King Mórbido aí do Pensador Louco. E tudo que você precisa saber por enquanto é que essa aqui vai ser uma série de podcasts que vai resenhar edição a edição de HQ. Em específico, a gente vai começar pela série Os Invisíveis, escrita pelo Grant Morrison, lá em 94. Foi em 94, né, Pensador? Eu acho que começou em 92, 93. Chegou aqui no Brasil por aí. E escrita pelo Grant Morrison e desenhada por uma caralhada de gente. Sim. Deixa eu só confirmar aqui a data. Eu tenho anotado aqui. Peraí, é fácil. É só olhar. É 94. Tinha... Logo após ele ter terminado de fazer o Patrulha do Destino. Olha só. Sim. Muito bem. Agora, se você quer saber o que são os invisíveis, pega isso aqui que eu achei no Google, porque eu tô com muita preguiça de raciocinar com minhas próprias palavras agora. O mundo não é o que parece. Por trás das cortinas da existência mundana, uma vasta e profana conspiração está em ação. torcendo e distorcendo a realidade para preparar terreno para uma colonização por terríveis poderes extradimensionais. Entre a humanidade e essa ameaça está um movimento de resistência risivelmente pequeno, espalhado pelo tempo e pelo espaço, um punhado de subversivos conhecido como os Invisíveis. Essa silenciosa guerra de guerrilha está acontecendo por milênios, moldando a própria estrutura do universo. Mas a contagem regressiva para a batalha final começou, e em breve todos terão que fazer uma escolha. Uma conformidade opressora e que dilacera a alma, ou a liberdade radical e anárquica. De que lado você está? Eu acho muito impressionante essas coisas da Panini, assim, porque os caras fizeram basicamente 3 parágrafos explicando um monte de coisa que não dizem absolutamente nada. Muito legal. Fala pra gente então, Evaristo. Você já falou que o Grant Morrison escreve a série inteira, mas quem desenhou essa primeira edição? A gente vai fazer, como ele mesmo disse, edição a edição dos Invisíveis, são 3 volumes. A gente vai fazer, cada episódio vai concentrar numa revista. Fala pra gente, quem é o cara, se você conhece ele, se ele... Conheço. Beija bem, sim, o que quer que você quer dizer. Tomei café com ele aí, já desses aí, no sonhar, né? No sonhar, numa pausa e outra, assim, quando o Sandman me tira pra serviçal, sempre que eu vou no sonhar, e aí tomei um cafezinho com esse cara que é o Steve Yeoel. Será que é Yeoel, pensador? É foda. É porque tem... Eu não sei. Esse é... Porra, que nome fodido, né? Steve Yeoel. Vamos chamar... Vamos qualquer... E assim... Se eu conhecesse ele de perto, que nunca acontecerá, eu ia chamar ele de Steve Yeoel. Porque eu não tenho a menor caralho de ideia de como pronuncia isso. É Steve, aí tem o Y, o E, o O e o L. Entendeu? É isso aí. E tem os capistas, né, pô? Que as capas dos Invisíveis é cada uma mais bonita do que a outra, né, cara? Não, foda. Se não me falha a memória, essa primeira edição, a capa é do Ryan Rubens. Deixa eu só confirmar aqui. Deixa eu só ver aqui. Enquanto você procura aí, o Steve... O Steve Yao... Ele já tinha trabalhado com o Grant Morrison em Zenith, que é uma série muito boa de desconstrução do super-herói que ele faz. Uma série que ele fazia para 2000 AD. E ele fez outros trabalhos, vários outros trabalhos com o Morrison. Ele fez, por exemplo, Sebastian Owl, que é muito legal. Eles são parças. Eu não diria que eles fizeram tanto trabalho juntos quanto o Morrison fez com o... Como é que é o nome daquele filho da puta? Lá do All Star Superman. Frank Quitely. Ele não fez tantas coisas quanto o Morrison fez com o Frank Quitely, porque eles devem ser tipo vizinhos, assim. Um vive na cara do outro, trocam namoradas, esfregam fluidos corporais um no outro. Usa a mesma droga. Usa a mesma droga, não, com certeza. Com certeza. Sim, é o Ryan Hughes, o primeiro capista. Na verdade, ele divide. Tem também o Sam Phillips, né, que faz as capas. E as cores, pelo menos dessa primeira edição, é do Daniel Vozzo. Sobre a capa ainda, deixa eu te perguntar uma coisa. Ela é bastante... É uma variação da pop art, né? Essa capa é uma granada. É bem colorida, assim. Um fundo chapado laranja e tem uma granada com o pino ainda colocado, assim, em tons de preto e púrpura e azul e verde e amarelo. Eu achei bem pop art, assim, bem bonitinho. E é emblemático, né? Porque... Não sei se foi a mensagem que o cara quis passar com essa capa, mas como é uma granada ainda com pino, ela tá esperando puxar o pino e explodir, né? Acontece quando tu vira a página. Sim. E abre a revista. Não, é a página que vem logo depois. Agora eu tô preocupado com a ordem da tua edição aí. Encadernado. Eu tô com as edições em inglês ainda, e a primeira página pós-capa é o King Mob falando com o cara, o egípcio lá, o Alfaia. Então essa também, pô. Tá, mas não explode nada na primeira página, filho da puta. Sim, pô. Que as cores, o design. Mas puxa aí, como é que começa, assim, a primeira capa, né? Tem as 3 pirâmides, assim, isso. A silhueta, e daí? Então aqui a gente encontra com... Tem duas pessoas conversando ali no que eu suponho ser... Numa cidadezinha ali no meio do deserto, né? Perto das 3 pirâmides, que eu acredito ser as 3 pirâmides lá do Egito, aquelas famosas. Sim. E esse cara, o de terno branco, parece... Poderia muito bem ser o Equiporô, mas não é. Boa. Podia ser o Hercule Poirot, sim. Ele tá falando pro um jovem careca ali, cheio de pinça, né? A gente vai saber logo mais quem é. Sobre um escaravelho. E, aliás, ele... No caso, pode falar quem é esse cara? Pode, né? Pode. O King Mob, né? É, o King Mob. King Mob. Que é o... Ele se apresenta durante a revista, então... É, nessa primeira edição mesmo, né? E que é o... Que é uma representação do próprio... É o próprio Grant Morrison, né? Na época dele. Se eu fosse me escrever em alguma história em quadrinho assim, eu também não ia me fazer essa ruína humana que eu sou, sabe? Essa lontra gorda se arrastando pela vida. Eu ia ficar todo sexy, cheio de piercings, tatuagens e tal. Eu não ia fazer... Ah, se eu fosse isso. Esse trambolho... banhudo que eu sou. Se fosse me descrever numa história em quadrinho, ia ser igual o Van Damme. Porra, por favor, não faça isso. Baixinho e com glúteos enormes, é isso que você queria ser? Então. Já pensou? Que delícia. Bom, mas você falou, eles estão falando de escaravelho, né? Ele fala que é Kefra, o besouro sagrado que vai para a escuridão e depois renasce... É, trazendo o sol nas mandíbulas, né? Ele tá falando do ciclo mágico de cada dia, né? A lua cai e dá a volta trazendo o sol, né? Noite trazendo... É, noite vem com as trevas, mas ela dá a luz à luz do sol, que morrerá em breve para dar origem à noite. É o ciclo mágico do dia, né? E eu acho interessante também, quando ele fala na sequência disso aí, há quem diga que quando deixarmos este planeta, deixaremos como insetos. Quando não dependermos mais de nossos corpos, despacharemos os espíritos em um enxame de besouro dourado, trazendo do abismo o sol da pura compreensão e levando conosco para o nosso lar celeste. E aí, no quadro seguinte, ele fala assim: há quem diga, disse qualquer coisa para chamar atenção. Pois é. Olha só, era 1994 e ele já estava prevendo os influencers, né? Que falam qualquer merda só para... Bom, ele fala que ele procurou no deserto por um sinal sobre a busca que o King Mob estava fazendo. Ele achou um besouro momificado, a figura do besouro aí de novo. Ele fala que os egípcios iam enrolar e momificar qualquer merda que eles achassem na frente, e eles acham um escaravelho momificado. E aí ele faz a pergunta: o que você diz disso, meu amigo, hein? E aí vira a página, e aí eu queria te deixar, porque essa é a página de título da história, assim, dali. E aqui, meu amigo, é quando tu realmente puxou o pino da granada, e a primeira coisa que tu lê é caralho. em inglês tá um longo fuck! E é num balão bem grande mesmo, e logo embaixo tem o Beatles Mostra, né, que é o título do capítulo. Sim, da história. E tem o protagonista, que é como um dos protagonistas. Rapidão, essa série ela lida com... O protagonismo dela varia, assim, mas basicamente tudo gira em torno desse moleque babaca, desse hooliganzinho, desse punkzinho de merda que aparece nessa capa. Como é que você descreve ele? Ele é um moleque louro, ele tá usando um jaquetão marrom, calça, provavelmente uma calça de moletom, com uma blusa vermelha por baixo e um tênis meio revoltado, assim. Meio surrado. Isso. E ele tá com um molotov na mão direita. Tá com um coquetel molotov na mão. Ele tá levantando... Isso, ele tá levantando o braço esquerdo pra cima e o direito tá atrás do corpo, tipo, pra pegar impulso e jogar. E essa porra desse moleque que eu não sei você, mas eu e acho que muita gente... odiou logo de primeira vista, porque é um moleque irritante pra caralho. Eu achei ele um pouquinho irritante, só que ao mesmo tempo eu consegui gostar dele, assim. Claro que uma pessoa dessa, pessoalmente, eu ia odiar perto de mim, né? Provavelmente ele ia tocar fogo em mim, me esfaquear, me roubar. Eu falo irritante, assim, porque a primeira visão, assim, eu não vou nem dizer que eu terminei essa primeira revista odiando ele, assim, mas a primeira visão, quando apresentam ele só parecia basicamente aquele moleque arquétipo de sou revoltado contra tudo, contra todos, foda-se tudo, sou eu que brilho nessa porra aqui. Aliás, esse aí era um moleque que ia peitar o Caneda sem medo, viu? Ah, sim. Caneda até com trava com esse moleque. Ia mesmo. Virando a página, ele jogou a garrafa de coquetel Molotov, né? Através da janela da biblioteca da escola e aquilo explode lá dentro, né? Uma página sem balões. Aquilo explode lá dentro, incendiando a biblioteca da escola. Que coisa bonita. Ler também um exercício. Queimar bibliotecas aparentemente é um exercício melhor. Eu acho muito bonito, porque o primeiro painel é um detalhe do Molotov assim, voando na direção do... A gente não sabe de onde, né? Não sabe para onde a gente está jogando esse Molotov. E aí quando tu baixa no painel seguinte, né, o segundo painel, tem a sala da biblioteca e aparece o Molotov no terceiro painel arrebentando com a vidraça, assim, entrando com vidraça e tudo. É quase como se fosse câmera lenta, né, pessoal? Sim. Olha aí, agora descobrimos onde Zack Snyder aprendeu. Peraí. Não faça isso, não meta Zack Snyder aqui. No último painel nós temos a parada explodindo mesmo, a sala da biblioteca, uma arte bonita pra caralho. O Steve Yao sabe desenhar muito bem. As cores do fogo, eu acho que tá maravilhosa. Assim, eu não sei, você é o artista. Você me fala se eles já usavam cores digitais em 94, mas tá muito bonito. Muito bonito. Eu acho que não sei te dizer se já usavam, né? Mas se tivesse usando, ia estar cheio de degradê também, né? Que ano é o Batman 2 lá? Cavaleiro das Trevas 2, que é tudo digital, pintado digitalmente. Qual Cavaleiro das Trevas 2? O Frank Miller. Do Nolan? Ah, do Frank Miller. Cara, foi mais ou menos... Não, veio depois. O Cavaleiro das Trevas 2 foi pro final dos anos 90, 97, 98, alguma coisa assim. Sei que são belas cores nessa primeira edição. Que tinha aquele estúdio, como é que chamava? Digital Chameleon, pra quem lembra. Que era bem usado pra... olha só, não, é digital. É só olhar quem faz as... Quem faz as cores é o Daniel Vozzo, mas quem faz a separação de cores é o tal do Electric Crayon, né? O giz de cera eletrônico. Então eles já tinham alguma... As cores podem ter sido feitas à mão, mas a separação de cores para impressão aparece como tendo coisa digital. Bem interessante isso. Estamos na próxima página. Aparece o Danny McGovern, o moleque que tacou o coquetel Molotov, ele tá seguido por dois outros delinquentes juvenis. Detalhe pro bigodinho do outro amigo dele, louro. É, um tem um bigodinho ralo daquele de porteiro paraguaio de puteiro, e o outro tem um monte de espinha na cara dos caras que se dedicam mais a trabalhos manuais. Pois é, entende. Né? Esse daí ajudou, está aí, gozou no sigilo do Grant Morrison. Com certeza ele fez isso. Bom, eles estão falando, olha só que bonito, que legal, vamos sair fora antes que os meganhas cheguem, né, que os polícias cheguem. Corre, e ele sai correndo, ele está cantando uma música, eles estão correndo pelas ruas, para longe da escola, o Danny está cantando uma música, algo... pop punk, alguma porra britânica de alguma forma, e nós vemos pela primeira vez numa parede toda pichada o nome King Mob pichado, né? Que é uma parada que vai se tornar meio que padrão ao longo da série, e eles só fogem. Recorrente, né? Virando a página, nós temos polícia chegando e eles estão longe falando que o Danny fala que ele adora o som do fogo, dos bombeiros, que é como se o mundo todo estivesse queimando, que ele queria ter uma bomba atômica. Com essa frase assim, me deu a ideia assim, de esse moleque é muito revoltado, assim, ele quer mudanças que ele não sabe de onde vem nem pra onde vão. Mas ele é aqueles moleques assim. Queremos mudar o mundo. Como? Não fazemos ideia. Ele só quer destruir, né? Só quer destruir, mas mais à frente a gente vai entender um pouquinho dessa revolta dele também, né? É aquele negócio, né? Como se fosse aquela sensação interna do destruição, a forma de criação, né? Ele não queimou uma biblioteca, ele fez uma obra de arte. ouvintes, crianças, por favor, não queimem bibliotecas. E adultos, menos ainda, tá? Isso é muito feio. Não façam isso. Eles estão em algum lugar bem depredado, com janelas quebradas e tal, se escondendo e... E ele fala que ele jogaria a bomba atômica em Liverpool. E aí o amigo, um dos amigos dele aponta pra porta de elevador e ela também tá pichada com o nome King Mob, né? Como é que é essa cena? O rapaz no bigodinho rala contou pro nome King Mob pichado no elevador. E aí ele fala que esse troço tá por tudo. Aí o Danny, na página, no painel seguinte, responde: parece que eu já vi outra vez, só que não vi. E aí a gente tem um corte, vira a página, a gente tem um corte, estamos em Paris. Estamos na puta que o Paris. Opa, antes do papo seguir adiante, quase que eu me esqueço. Estes quadrinhos drogados mexeram com a minha cabeça mais do que o normal, mas ainda dá tempo de passar uns recados antes da gente partir pro miolo da insanidade. Vamos lá. Se você gostou do conteúdo e não quer ser um ouvinte invisível, assina o podcast no teu agregador preferido. Estamos em todos, eu acho. E assim como redes sociais, você encontra tudo no Linktree, tanto nos links da postagem quanto no QR Code da capa do episódio. Então vai lá que temos de tudo, desde Cheater, Mastodon, Blue Sky, Instagram e até nosso grupo do Telegram, caso você queira interagir direto com os doidos e lunáticas que fazem o Teatro Escuro ser o que é. Mais ainda, se gostou das loucuras psicodélicas que soltamos em áudio, como uma espécie de LSD sonoro para te fazer despirocar do mundo horrível à volta, você tem várias maneiras de ajudar o Teatro Escuro a seguir adiante. Daí você pode desde deixar um comentário dizendo que gostou, sugerindo temas para papos e tralalá, e se você gostou bastantão mesmo, então dropa umas moedas pra gente que gastaremos tudo nas dorgas necessárias para curtir melhor estes quadrinhos anárquicos. Então, se você quiser mandar uma força monetária, você pode fazer isso pelo PicPay, @pensadorlouco, ou pelo Pix, pensadorlouco@gmail.com. Eu citarei os nomes dos e das doadoras em cada episódio, e doando também, você pode volta e meia ser convidado ou convidada a gravar com a gente. Justamente por isso, é momento de agradecer os apoiadores deste mês até agora. Eles são os guerrilheiros anarquistas Sérgio Cabral, do blog Sexta-feira Clássica, Estela Pinheiro, do Rio de Janeiro, Marcos Robles, do podcast Esculhamados, que você ouviu fazendo a narração do início do episódio, Wagner Monteiro, de Minas Gerais, e Luciano Dias, de Curitiba. E por falar neste último, Luciano Dias merece uma menção especial este mês. Quer dizer, ele e todos que apoiam esta casa de insanos merecem menções especiais, não se enganem. No meio da enxurrada em que a gente vive de podcasts, mesa-casts, projetos do Apoia-se, catarse e demais coisas berrando por dinheiro nos teus ouvidos, é difícil escolher um para ajudar. E no meio disso tudo, você escolher um podcast pequeno como Teatro Escuro, que fala normalmente de assuntos que não fazem parte do pop do momento, é algo que faz nosso trabalho valer muito mais a pena. O que nos traz de volta a Luciano Dias. Este demente não só é um grande amigo e apoiador há longo tempo do Teatro Escuro, como também me mandou uma caralhada de presentes este mês. Luciano me mandou duas garrafas lindamente decoradas ao redor com esculturas que ele fez dos dois mascotes do Necrofílmico. Uma com Dea Shagur, outra com Shumagorete. Ambas apareceram no meu Instagram, agradecendo a ele, é claro, e agora eu me debato internamente se eu devo ou não beber o goró, porque elas são lindas demais para serem sequer tocadas. Ele também me mandou duas HQs de horror nacionais e a vontade de lê-las me embebedando com o araque e a jambuzeira das garrafas é imensa. Luciano, eu nem sei o que dizer, cara. Obrigado demais pelos presentes inestimáveis. Você é um amigo doido da porra e te admirarei eternamente por você ser quem é, sua delícia napolitana. E agora vamos voltar para a revolução que os invisíveis é. O menino deve ter trazido a nós esta noite. O inimigo não deve tê-lo. Sim, não faz sentido esperar mais. Por que não se aproxima de mim? Está hesitando. Eu ainda tenho medo, Sua Majestade. Medo é bom. Eu sou o rei acorrentado, não nascido infértil. O medo anda comigo ao meu lado esquerdo. Dispa-se. Não dei a ti novos olhos para ver? Não removi teus pecados e deixei em seu lugar essa linda ruína entre tuas pernas? É, sim. Então venha, ajoelhe-se. Lamba a imundícia entre os meus dedos. Esta é minha bênção, meu bom e fiel servo. Olhando para uma vista da Torre Eiffel, porque isso é a forma básica de apresentar Paris. Que os europeus têm de. Que o mundo tem de apresentar Paris é que nem assim. Você vai para o Brasil, você tá numa pensão em Minas Gerais, mas se você abrir a janela, você vê o Cristo Redentor. O Pão de Açúcar. Mas a gente tá num quarto de uma mansão, um hotel, tanto faz. É, onde tem duas pessoas. Tem o King Mob, aquele que estava lá no Egito há pouco, e tem uma senhora extremamente velha de cadeira de rodas. O que, que eles estão conversando? Ela comenta, né, que o Gideon não muda. É, exatamente. Aí a gente tem duas informações. Uma, que o nome dele aparentemente é Gideon, que não é, mas a gente pode descobrir, mas ela chama ele de Gideon, e que ele, ou ela tá muito loucaça de Alzheimer, ou ele tem alguma coisa escondida na manga, né? Porque ela fala que ele parece a mesma pessoa que ele era em 1924. E ela fala pra ele que ela tá morrendo, que ela tem 95 anos. Quando você viu essa cena, assim, já te deu a entender que ele meio que furunfava na véia ali? Eu pensei na questão desse 1924, né? Foi isso que ficou me encaquifando. Eu, em nenhum momento, pensei dessa furunfada na velha, mas agora que tu falou, né? É, porque eles têm uma espécie de intimidade ali, uma camada mais íntima de intimidade. Mas beleza, isso aí fica pra outras histórias. Não, eu falei, fica pra outras edições. Ela fala que ela sabe o que aconteceu com uma pessoa que a gente não conhece, que é o tal do John Adreams. Como é que tá a tradução melhor disso? Melhor nome também. Tá John Adreams. Ah, tá. Não traduziram, ok. E que ele, o King Mob, o Gideon, estaria buscando um novo recruta. Gideon responde que eles já encontraram e que ele vai precisar de muito treinamento, é por isso que ele veio falar com ela, e que eles não conseguem encontrar o Tom, que ele sabe que ela tem um link com ele e queria que ela entrasse em contato, e a velha se apavora, né? E ela fala, né, que ela tá velha e doente demais pra isso, e ele, numa simpatia, só fala assim, exatamente... Faça a gentileza de achar ele antes de morrer, Edith. Só simpatia, hein? Opa, só simpatia. Não, ele é um amor de pessoa. Virando a página, mestre Evaristo, o que que tá rolando aí? Que cenário temos? A gente já vai ali pra uma sala de aula, onde tá o rapaz do bigodinho ralo, tá sentado. Logo ao fundo tem o Ben, e tá... Como todo delinquente saudável, né? Ele tá riscando o nome na mesa. Normal. E aí tem um professor de história, que tá dando uma aula sobre... Porra, história, né, cara? Porra de comentário. É, mas ele tá falando... É bem interessante isso, né? É, ele tá... Ele é um professor de história, logo, ele é um comunista maconheiro. E ele tá dando uma história sobre a revolta comunista, os bolcheviques e o movimento dos anarquistas no meio disso. Que é algo, eu vou te ser sincero, que aqui no Brasil eu nunca vi numa aula de história, que eu gostaria muito de ter tido um professor assim quando era moleque. E eu só queria reforçar que esse professor é um comunista, safado, maconheiro, drogado, traidor da tradição, família e propriedade, porque nesse quadro em que tem, no primeiro quadro onde tem o Danny escrevendo na mão, se você olhar no quadro atrás dele, tem a figura do Stalin ali atrás, aquele bigodão frondoso. E aí, voltando, ele pergunta quem pode dizer o nome do anarquista, autor de mutualismo e que se opôs à Revolução Bolchevique. E aí ele, obviamente, pergunta pro Danny, né? O Backboa. Uhum. No que o Danny responde de forma bastante irônica: não sei, senhor, Molotov. A coisa é muito legal, uma coisa que me pegou muito quando eu li a primeira vez, é que é a primeira vez que a gente vê o nome dele, né? O Danny McGovern é o nome dele. Sim. E eu não posso nunca deixar de pensar que a inspiração para esse nome, para o Grant Morrison, veio do Shane McGowan, que é possivelmente o maior punk do mundo ainda vivo, criador dos Pogues, um puta escritor, poeta punk, e que ele tem usado como inspiração ele, porque ele já foi também um puta arruaceiro. Era o cara que era arruaceiro, assim, mas com cérebro, que é ainda arruaceiro, mas com cérebro por trás, assim, o cara que tomava todas as drogas, bebia todas as bebidas, participava de revoluções, fazia música punk subversiva e, ao mesmo tempo, era jornalista, escrevia livros e tal. É bem legal. Eu não sabia disso. Antes de virar a página, um painel antes do Danny responder ali o senhor Molotov, como é responder o Molotov, se tu olhar a cara do professor falando ali, a boca dele não parece a boca do Stallone, assim, meio tortinha, falando? Eu não tinha reparado nisso. Com aquela bigoda, a bigoda gigante ali também. Não era o bigodão do Stalin, mas é um senhor bigode e costeletas ainda por cima. Sim, pô. É um cara que tá claramente descolado no tempo. Parece uma boquinha torta de Stallone, foi legal, não tinha percebido isso. Bom, a resposta, virando a página, a resposta do Danny deixou o professor meio desconcertado, assim, tipo... o que, que eu faço com isso? Ele pede, como todo, assim como acontece no cinema, todo professor termina a aula passando um dever de casa estúpido que provavelmente ninguém vai fazer. Ele pede 6 mil palavras sobre as condições políticas na Rússia Imperial que levou à urgência dos bolcheviques. E ele pede pro Danny McGovern para ficar um pouco para trás, né? O Danny fica. Ele tem aquele tipo de submissão forjada, assim, chamando o professor de senhor e tal, o tempo todo. Mas dá para notar que ele tá pouco se fudendo. E o professor pergunta para ele por que ele faz isso. Porque ele é um garoto inteligente, que ele sabe que o Danny ele tem capacidade de responder as perguntas e tudo mais, e quer saber por que ele não faz isso, assim. E aí ele faz aquela ligação de que ele espera que o nome Molotov tenha sido só uma brincadeira por causa do acidente que aconteceu, e ele fala que apenas nazistas queimam livros, né? Exatamente. Próxima página, aí nós temos um choque de realidade, né, que é a vida do Danny em casa. O que é que rola aí? Então, aqui ele tá lá no apartamento e ele tá pedindo pra mãe dele dar o cartão da locadora, né? E ela disse assim, ela basicamente disse, teu cu, meu irmão, vai pra rua que daqui a pouco vai chegar uma namorada aqui, eu não quero pentelhando a minha noite, não. Exato. Eu espero conseguir trepar esta noite e não quero você perto pra isso. Aí ele fala, tem que sair de casa, essa casa não é minha, e ela joga da melhor forma que uma mãe faria com o filho, né? Ela fala assim, quem que você pensa que é? Só sabe ferrar minha vida desde que nasceu, que nem seu pai. E manda ele pra fora, né? E cai fora, Medina, senão eu mesmo te boto pra rua. E ele desce as escadas, sai, né, claro. E pinchado ali na parede do... Tá lá o King Mob de novo. Eu só queria deixar claro que, não pelos mesmos motivos, mas eu também tive esfregado na minha cara que eu também sou igual ao meu pai, que abandonou casa, que ferrou com a vida da minha mãe. Então isso é papo Olha. Comum de mãe, né? Quem não teve uma mãe que faça isso não viveu ainda. Estamos na presença aqui do Danny McGowan, rolando. Bom, ele sai sem rumo assim, ele para na... A gente supõe, né? Não, eu não tenho como dizer, mas parece o que ele está sentado numa passagem ao lado do Tamisa, né? Do Rio de Londres. Ele está sentado fazendo porra nenhuma, fumando um cigarro. E aí ele pega uma conversa que eu demorei um pouquinho para entender, né? Nessa página eu não entendi. Eu fiquei encafifado, mas eu não tive a confirmação que do lado dele aparecem dois dos Beatles originais. Sim. O que você achou dessa parte, assim? Pô, eu da primeira vez também eu não peguei, né? Eu vi ali o ele falando em banda e tal. Quando um deles fala assim que cansou do menininho do Paul, foi que eu associei aos Beatles. Pô, porque tem já o primeiro, essa primeira edição se chama Dead Beatles, né? Em inglês? Sim. Dead Beatles mortos. Isso aí. Isso. Aí eu associei, né? Pô, mas será que é mesmo os caras dos Beatles? E aí tu vira a página, né? Pra você, ouvinte, que não tem nenhuma obrigação de conhecer Beatles, exceto pelo... exceto pelo folclore habitual dos Beatles, assim. Primeiro, vá lá e conheça, porque Beatles é sempre bom pra caralho. E segundo, tá rolando um papo entre o John Lennon e o Stuart Sutcliffe, que foi o primeiro baixista, na época que os Beatles eram um quinteto, em que era John, Paul e George na guitarra, e o Stuart tocava o baixo, mas ele fez isso como um favor pro John Lennon. O John Lennon queria que ele fosse, porque eles eram amigos de infância, assim. Mas o Stuart era artista plástico e queria ir para Hamburgo porque ele tinha uma peguete lá, que é a Astrid, que ele menciona. Virando a página, manda ver, Evaristo. O outro rapaz, como é mesmo o nome dele, pensador? Stuart. O Stuart pergunta, pois é, já se perguntou como que você quer morrer, John? Aí ele fala, quando eu morrer eu quero que me enterre no caixão branco. E aí segue-se a conversa, né, o John fala que não se importa de morrer cedo, igual o David Jimmy, quem quer ser um velho cagão, que nem um pensador e tal, ele fala essas coisas. E aí o Stuart fala que quer morrer nos braços da Deixa Bardot. E aí tem uma boa forma. Nesse painel, que ele quer morrer nos braços da Deixa Bardot, ele tá juntando uma pedra. E aí no painel seguinte ele arremessa a pedra e fala, se a gente ficar aqui, vai morrer congelado. E é quando... Sim. eu não sei dizer se é o Leno ou a esposa que fala, né? Que queria voltar para Hamburgo, lhe ver por um atraso, se tem alguma coisa. Se tem alguma coisa morta, é isso aqui. E aí esse último painel aqui da página é as ondulações, né? De onde a pedra acertou. Da água, isso. Eu acho que essas ondulações tem alguma coisa ligando com porque o Danny, até a gente vai saber agora, né? Ele tem a. Meio que vê fantasma, né, pensador? É, ele é sensitivo, por falta de uma palavra melhor, até esse ponto na história, que a gente não conhece praticamente nada ainda. É, mas basicamente ele tá sentado, ele vê dois Beatles mortos. É, ouvinte, em 1994, quando essa história saiu, George Harrison não tinha morrido ainda. É, só dois ex-integrantes dos Beatles tinham morrido. O Steel, que foi o baixista original, e o John Lennon, que morreu aos 40 anos lá, acertado por aquele filho da puta do Mark Chapman. Mas, de qualquer maneira, o Dan, ele não parece muito incomodado, né? Isso aí que eu achei incrível, assim. Não que um moleque revoltado tenha que saber quem eram os Beatles, então, apesar de morar na porra de Londres, ele não parece assustado, assim. Ele só tá observando aquilo como se fosse a coisa mais comum do mundo. Mas, nesse ponto, eles estão discutindo porque o Stu realmente tá saindo da banda. Ele quer ficar com a Astrid, que é a namorada dele lá em Hamburgo. E é aí que o Paul McCartney assume o baixo dos besouros, né? Dos escaravelhos. E aí o John Lennon aparentemente escuta alguém chamando o nome dele e os dois se assustam, os dois, entre aspas, fantasmas, se assustam porque eles ouviram alguma coisa e não sabem o que é. Pensador, tu não acha que esse que ele ouviu chamar o nome dele não foi o Danny que falou? Não, não parece, não. Porque ele olha ali na direção em que o Danny tá sentado, ele não tem ninguém lá, né? Ele não vê ninguém lá sentado. A única diferença, que eu não sei se é isso, é porque se fosse o Danny encontrando com o John Lennon, ele ia falar uma coisa: filho da puta, caralho, fudeu o John Lennon. Ele não ia só falar senhor pois Lennon. Pois é, né? Tem esse detalhe. Agora que eu me liguei nesse senhor aí, ele não ia chamar de senhor Lennon. Véio. Mas de qualquer maneira, uma coisa que eu pensei agora, assim, eu não tinha me dado conta, assim, quando você falou das ondas de choque na água, assim, é que é uma coisa que é um zênite de mudança, assim, a pedra bateu e passou ondas de choque, assim, e depois daquilo a gente tá vendo a decisão do Stu de sair da banda, que não é o que causou a morte dele, assim, mas foi depois da banda que ele morreu. E de qualquer forma, em 1994, os dois estavam conversando sobre a morte. John Lennon tá com a pedra na água e as ondas de choque daquilo de certa forma espelham no fato dos dois estarem falando sobre a morte deles. Pode ser que tenha algo a ver, tanto que o Steel pergunta pro John Lennon: talvez a gente esteja morto, John, a gente pode estar morto e não saber. E o John Lennon responde a ele que talvez eles estejam vivos e não saibam disso. E aliás, nesse painel o John Lennon tá. Não sei dizer porquê, mas ele me lembra o Renato Aragão aí quando era mais novo. Didi. Será que o Steve Yau pesquisou o Didi como referência pro John? Bom, eles saem andando, possivelmente para se embebedarem, se drogarem em algum lugar, porque música é um ambiente de droga, já falava o Choque de Cultura. O Danny fica olhando, a gente vira a página, o Danny fica olhando eles irem embora e aparece uma outro tipo de ser atrás dele rindo. Como é que você descreve esse ser, Evaristo? Ele parece. Ele lembra aquela Timbum, a seta. Muito bom. Só que ele tá. Muito é bom. Só símbolo, é só símbolo de uma criatura que tem uma peluche avantajada ali na região do ombro. Espinhosa, sei isso. Lá. Sim. E tá, ha, ha, ha. É uma coisa interessante, porque no diálogo ele fala que ele tá falando sobre os dois Beatles que saíram e ele fala uma... O Grant Morrison, pra você que talvez nunca tenha lido o Grant Morrison, ele tem a mania de meter uns negócios meio inteligíveis pra nós que somos meros mortais, mas dele, no final ele fala assim: um morre aos 22, um aos 40, né? Ele tá falando especificamente do Steel e do John Lennon, né? E ele fala que nós somos os loucos aqui no mundo. Vem a... Puta que pariu, é difícil até de traduzir isso. Fala em português como é que, ele como fala, é que tá. No painel seguinte, do começo, é que ele fala assim: somos milhares, Edge, Method, Guts, Starker, Best, Terrível Luz. Não, Terrível Luz, Fria. Um morre com 22 e outro com 40. Nós somos os loucos aqui no mundo. Venha para casa. No inverso da lua, Celestis Land. Celestis Land. E aí o Danny responde: vai se fuder, não tô ouvindo. Só que... eu não me importo com nada, né? Ele fala. E aí, só que aqui nesse painel dá pra perceber que isso não é a primeira vez que acontece, né? Só pelo... ele não teve nenhuma reação a um... exceto de ser um espectador, assim. É como se ele tivesse meio acostumado. A gente não sabia disso até o momento, mas ele tá acostumadão com isso. É, ele fica repetindo: não tô nem aí, não tô nem aí pra nada. Bom, viramos a página, ele se juntou com os outros adolescentes, os outros dois adolescentes, o Bigodinho e o Punheteiro, falando que um amigo deles roubou um carro e tava tão bêbado que ele arregaçou o carro na frente da polícia, né? E o Daniel fala que ele era um babaca e que ele que se foda. Como todo adolescente, eles resolvem... dar uma chavecada, né? Dar uma chavecada. Como é que tá essa chavecada em português? O Danny pega o rapaz do Bigodinho, rala, e fala assim: opa, o gato é de barraca armada, quer entrar pra ver? E a moça responde uma coisa que eu já ouvi muito, né? Eu ia, só que deixei a lupa em casa. Isso pra ele vir de novo quando chegar na puberdade. Adolescentes sendo adolescentes, né? Todos aqueles hormônios e zero ideias de como usá-los. E aí eles falam, eles estão conversando, o Danny e o Bigodinho fazem uma aposta de que ele consegue roubar qualquer carro em dois minutos. O que, né? Que o do Bigodinho apostou aí no que tá aí? O que está escrito? O que ele respondeu? É uma lata de cerveja. Pois é, aqui quando o Danny fala assim: eu gasto qualquer caranga em dois minutos, apostou? Ele responde: meu, pô, manda. Sério? Pô, é engraçado, porque aqui tá, fala que eu tenho a lata de cerveja aqui que diz que você não consegue fazer isso. E depois, quando ele consegue, ele fala: me dá a cerveja aí, o filho da puta. Pois é, tem esse detalhe aí. Eu não sei por que botaram isso aqui, né? Bom, de qualquer forma, é um Astra. Ele fala que tem uma trave eletrônica que ele nunca vai conseguir fazer. E em dois minutos, na página seguinte, o Danny dá uma aula de como roubar um carro com trava eletrônica. Muito bom. Eu não conseguiria fazer, não que eu não tivesse coragem, eu não conseguiria caber embaixo do carro para fazer o que ele faz. Minha barriga não ia deixar. Eu conseguiria entrar debaixo do carro, mas não conseguiria sair, né? Eu tenho que dar um jeito de levantar esse carro pra me sair. Pra você roubar o carro, então não basta ter só um pé de cabra e saber mexer, né? Tem que ter um macaco hidráulico para levantar. Eu gosto dessa página aqui porque a gente já viu que o Danny é no início ele é um delinquente, né? Que ele é revoltado e tal. E aí depois a gente vê que o professor dele fala que ele é alguém com muito potencial. Depois a gente vê a relação dele fodida com a mãe. Aí depois a gente sabe que ele vê fantasma. E na sequência vê que o filho da puta também entende de carro, né? Canivete suíço humano num moleque punk babaca. Pois é, imagina ele e o Kameda juntos. Bom, viram da página, eles roubaram o carro, estão dirigindo feito loucos. Não tem muita coisa pra falar aqui, eles ficam só falando da vida loucura. É interessante falar que eles falam do êxtase como se fosse uma novidade, era coisa da época também. Eles êxtase ainda nessa época não era proibido no mundo, era novidade. Então o próprio Grant Morrison usava êxtase do jeito que eu uso lencinhos umedecidos. E eles ficam fazendo loucuras no trânsito. Até que eles largam o carro, só largam o carro num lugar. É interessante que o Danny, ele podia ter destruído o carro, ter batido em algum lugar, mas ele só fala que só deixa o carro em algum lugar para ser achado de novo. E ele tem a vontade de queimar a escola. Né? Não adianta a gente parar muito nesse painel. Eu acho que ele não queimou o carro porque, como naquela página a gente viu que ele entende bastante de carro, dá para ver que ele tem certa paixão por carros. Sim. E isso aí fica... isso aí fica mais à frente, a gente vai entender que ele realmente gosta de carro, né? Eu acho que o respeito ao carro, ele disse: eu não vou queimar esse carro, mas a escola sim. Dá pra ver. Eu vejo muitas crianças e adolescentes no Brasil com esse pensamento hoje em dia, né? Principalmente crianças que votaram ao 22 e tal. Pois é, né? Cujos pais votaram, quer dizer. É, mas é, esse é um ponto de discussão interessante, assim, o personagem do Dane, assim. Porque nesse ponto de entrada dele na história, assim, você vê que ele é só um revoltado pela revolta em si. Ele tem motivos pra ser revoltado, ele é um moleque pobre, a mãe dele trata ele igual merda, o pai dele saiu de casa, ele é só um revoltado pela revolta em si. E eu acho interessante essa busca do King Mob, que tá procurando por ele, de falar que ele precisa de muito treinamento, assim, que é pra canalizar justamente toda essa revolta de uma forma talvez melhor, assim. O que você acha? É um pouco disso também, né? E como o King Mob faz parte ali do... é uma célula dos invisíveis, né? Meio que eles também precisam de alguém que tenha essa cana de destruição, né, cara? Tem um pouco também. Sim. É que o Ben, mas falando em King... o Ben aí nesse início aí, ele é meio que pau pra toda hora, né? Desde que seja bem canalizado pra fazer a parada. O moleque é uma bomba relógio prestes a explodir a qualquer momento, assim. Ele tá sempre prestes a chutar o balde e entrar na vida louca. Mas por falar em King Mob, a gente vira a página e a gente... nem adianta, ouvinte, vou te falar, a gente pode ficar falando um monte de coisa, mas basicamente isso aqui é apenas a transcrição do King Mob loucaço de LSD fazendo a invocação via sigilo de um deus pra ajudá-lo, né? Coincidentemente, só que não, o deus que ele invoca é o John Lennon. Ele chama de Divileno. Divileno, exatamente. Mas eu queria saber de você o que você achou da arte. A arte psicodélica dessa página eu acho, cara, bem legal. Pra mim, esse tipo de arte aí, se cai na mão daqueles hippies que vende camisa em praia, ia ser sucesso. Porque puta que pariu, cara. Tu viaja só de tu olhar. Pega qualquer painel dessa página aqui e a página seguinte que tu viaja. E eu gosto que quando aparece o Lennon, o fundo do painel é cheio de 9, né, cara? Estilizado. Sim. É o número dele lá que ele comenta. Exato. Pô, é muito bonita essa página, cara. É, o Steve Yao, ele não é um eu vou chamar ele pra sempre, assim, agora. Não é um daqueles artistas de quadrinhos, assim, ultra pops, que você vê em um monte de parada. Mas ele é muito cheio de recurso, cara. Ele tem muito recurso. O cara entende, ele manja muito bem do ofício, assim. Eu gosto muito da arte. Sim, eu também tô curtindo. No final da página, ele só fala que ele invocou um deus em forma de música viva. E seguindo o negócio, como você falou, nossa, é uma parada muito psicodélica. É, ele ganha uma maçã, né, também, no final da página. Ele ganha a maçã, que é bem... é um troço bem ominoso, assim, bem suspicioso, assim, porque ele ganha uma maçã, e o símbolo da maçã, pros Beatles, é uma coisa muito forte, porque o Lennon, junto com o McCartney, fundaram a Apple Music, que era a empresa que gerenciava o catálogo dos Beatles, e que depois da morte do John Lennon, ficou o Paul McCartney, e o Paul McCartney abriu a empresa para acionistas, ela virou uma sociedade anônima, e depois o Michael Jackson fez aquela sacaneada que comprou as ações todas e tomou o catálogo dos Beatles todo para ele. Mas eu pelo menos entendi o símbolo da maçã como isso, assim, como se fosse a condensação de tudo que os Beatles criaram numa fruta. Gosto muito, muito, muito dessas páginas. Sim. E ouvinte, a gente falou pouco sobre essa página, mas quando você for ler, muito louco, maravilhoso, só aproveite que é muita loucura condensada em duas páginas. Cortamos pra escola, né? O que é que tá rolando na escola? Eles invadiram a escola. Já tocaram fogo ali num banquinho de madeira, né? Com um chumaço de pano qualquer ali, tá pegando fogo, enquanto o moleque do bigodinho ralo tá preparando o molotov. Só que eles não sabiam que o professor estava lá, né? O professor da aula de história. Isso. O professor Bigode, isso. E aí que ele flagra o moleque se preparando para tocar fogo na escola. E ele pede para eles pararem com isso, né? Ele alerta especificamente o Danny, né? Para ele não fazer isso, que não é certo. E na última página ali, a gente vê que o moleque do bigodinho ralo já tá com a garrafa de coquetel molotov pronto pra dar na cabeça do professor, né, cara? Isso, e virando a página, ele desce-lhe com tudo. Dá pra sentir o ódio do moleque pelo professor de história, viu? O moleque punheteiro fala que se dane, vamos sair daqui antes que antes que os Kana chegue. Os Kana, como é que me acharam, filhos da puta? Agora que eu fudei com a vida do Batman. Aí, e o Danny fica, né? Ele fica porque ele quer. Ele tá com muito ódio pela vida, com fogo nas costas dele. E o professor falando: eu entendo tua frustração, você não faça isso, tem outras formas. Ele vai lá e dá uma bicuda na cara do professor ainda. E aí o Danny responde aquela pergunta que ele recebeu lá na aula de história. Ele fala que foi o anarquista, foi o Kropotkin, e que o professor jamais vai entendê-lo. Eu acho esse painel muito bonito, cara. Porque até então a gente vê o Danny sempre ali meio apático, né? Aquela expressão meio blasé dele. E aqui a gente vê que a cara de ódio com o desespero dele e o fogo atrás, cara, queimando. Eu acho muito bonito. A impressão que eu tenho é que ele só é apático para a vida civil dele, assim, que quando ele tá prestes a entrar num ato de rebeldia, destruição, que aí ele acorda, sabe? É como se despertasse a parada nele. Mas aí a gente tem um corte meio abrupto e o que tá rolando? No julgamento dele, né? Entre essas duas páginas já foi preso, os Meganha deitaram mão nele e ele tá no julgamento, né? Com o juiz falando que é dever dele punir a juventude rebelde de quando ela passa dos limites, que ele está muito triste por ser obrigado a julgar o Danny como menor por causa da idade dele, mas que as mãos dele estão atadas e que ele vai colocar os três numa espécie de programa. Uma coisa que eu gosto pra cacete no Grant Morrison, enfim, é que numa página, sem ser expositivo demais, assim, ele consegue incluir uma porrada de informação que te põe a par do que tá acontecendo sem precisar dissecar em cenas e páginas tudo o que rolou, sabe? Ele tem um poder de síntese. Sem quebrar a narrativa. Sem quebrar a narrativa, exatamente. Ele comenta, né, que ele vê muito dessa molecada insensível, cruel todo ano e tal. São insolentes, que acham que pode fazer o que bem entender e não vai ter consequências. Só que aí ele comenta o seguinte: é hora de estancar a maré e sacar o sorriso arrogante desse rosto. E aliás, aqui só um adendo, né? Estancar a maré foi daí que o Temer falou estancar a sangria, porque ele deu os invisíveis. Isso, exato. Foi. Eu tô mais assustado de imaginar que um cadáver humano como o Temer tenha lido isso. E aí ele comenta: este jovem há de aprender à própria custa que temos desenvolvido novas maneiras de lidar com a sua noção de rebeldia, que aprenderá a duras penas. Isso aí é típico do velho conservador que fala esse tipo de coisa com tesão assim na voz, né? Esse é o tipo de coisa que... Lembrando, você leu isso há, sei lá, um ano, dois anos, não sei quando foi que você começou a ler isso, mas eu li isso, tipo, quase 30 anos atrás, quando saiu nos anos 90 aqui no Brasil. E era uma coisa que me deixava muito conflituoso, assim, porque, como eu disse, não é a minha missão como leitor simpatizar com o Danny, assim. Eu sei que a vida dele é fodida, mas esses atos de quero destruir a porra toda e tal, até entender tudo o que rola por trás do professor, por trás de toda essa história, assim, eu tava meio que torcendo pro Danny se fuder, assim. E hoje em dia, do jeito que o mundo tá, com a ascensão da extrema-direita e etc., é o tipo de coisa que a gente espera que aconteça. Se a gente pega a galera do 8 de janeiro e o caralho é 4, né, esses filhos da puta tem que ir pra prisão, cara. Tem que tomar no cu 24/7, entendeu? É uma das coisas que eu acho geniais, assim, nessa premissa, dessa primeira revista, assim, é o conflito que ela gera na gente, assim. O moleque é um babaca, mas, de certa forma, ele acha que tem motivos pra ser um babaca que ele é. E apesar dele ser o protagonista dessa história, pelo menos aqui, que ele acaba sendo, de certa forma, o protagonista, um dos maiores protagonistas da série inteira, a gente não torce imediatamente pra ele, sabe? Sim, entendi. Não sei, como é que você se sentiu quanto a isso, assim? Porque, até então, tava tudo de boas, assim, na hora de bater em professor, queimar a biblioteca, aí é um troço que me fode, irmão. Pois é. Ainda mais professor de história, cara. Deixa o cara ser maconheiro em paz. Vou ser sincero, até então, até qualquer coisa, qualquer mídia que eu leio, seja livro, quadrinho, ou assistir um filme, o cara pode fazer a porra que for, sabe? Roubar, quer depredar as coisas, tocar fogo em propriedade privada e tal. Agora, o que me causa conflito é quando ele queima livro, cara. Porque é como o professor fala, né? e quem queima livro, isso também ficou muito associado na minha cabeça. Antes de eu ler Os Invisíveis, eu tive um professor que, infelizmente, faleceu na pandemia, mas muito da minha forma de pensar é por causa dele. Inclusive, eu disse que ia ter um professor que falava sobre anarquismo, ele falava sobre anarquia em algumas aulas, falava sobre comunismo e tal. Olha aí, cara. E ele falava... Você só fala isso porque você mora fora da Via Láctea. Desgraçado, você é paraense. Aqui na Terra eles não ensinam isso. E aí ele era uma das coisas que ele falava, cara, que quem queimava livro era nazista. E aí ficou pois comigo, é. Né, cara? Que qualquer personagem que queima livro, eu sempre fico com o pé atrás, eu sempre associo nazismo. E foi o que foi quando eu entrei nesse choque com o Danny, né, cara? Se eu não tivesse queimado livro, provavelmente eu estaria do lado dele até o fim. Pois é, cara, é o tipo de coisa assim que você para e se pergunta: por que que eu tenho que me importar com esse filho da puta? Por quê? Se eu conhecesse um moleque como o Danny, isso eu pensando quando li assim, eu esquentava a orelha dele no tapa, que ele nunca mais ia conseguir colocar um fone de ouvido. Eu ia transformar a orelha dele num repolho de tapa. Entendeu? Moleque irritante do caralho. Se eu conhecesse um moleque como o Danny, eu ia fazer de tudo pra não chamar a atenção dele, porque ele ia tocar fogo em mim. Porra, aí é foda. Mas sabe o que eu tô falando, Ed? Foi que nem a apresentação do Damian Wayne. Damian Wayne, quando ele é apresentado, ele é um moleque tão desesperadamente odioso que só queria dar croques na cabeça dele. Nossa, eu odiava o Damian Wayne, cara. Eu acho que ele faz isso, que o Morrison faz isso muito bem, assim. Ele bota um personagem assim que te deixa conflituoso. Assim, por que que eu tenho que me importar com esse filho da puta? Por quê? Eu acho que o Danny chega a ser mais irritante do que a galera do Akira, pô. Lá, o gangue do Kaneda. O Tetsu, o Kaneda. Isso, porque pelo menos eu não vi, até onde eu li o mangá, em nenhum momento eles queimaram a biblioteca, né? É, até porque é um negócio meio cyberpunk e não sabemos nem se tinha biblioteca. Né? Não, tinha lá no... Ele ainda lê jornal impresso lá na sala. Ah, é verdade. Principalmente com relação a livro, filme, assim, quando os personagens são muito chatos, muito, muito irritantes, assim, eu falo, cara, por que eu tô me importando com essa caralha? Vai se fuder. Mas, voltando aqui, cortamos de novo a página e ele tá numa van. Ele e os dois amigos dele estão no fundo de uma van, indo talvez pra... Eu acho que tá só o do bigodinho, eu acho. O outro fugiu. O outro fugiu? Ah, então é isso. E tem um polícia dirigindo a van, e entre eles e o polícia tem uma mulher de cabelo curto e óculos escuros, a senhorita Dwyer, que é a... Muito suspeita, aliás. Muito suspeita. Que é a oficial de condicional dele, por assim dizer. Não sei como é que tá traduzindo em português. Tá sim também. Então ela fala que é como se fosse o conselho tutelar, né? Que ela supõe que eles acham que estão de boas porque eles só ganharam 10 semanas num centro residencial no interior. E ela já dá aquela, sabe, aquela injeção de vocês estão na merda quando ela fala que o lugar é muito mais experimental, assim. Que eles se preocupam com rapazes como você. Tanta energia gastada em atos banais de violência, nós queremos usar você para formas melhores de energia, que de certa forma não deixa de ser diferente do que o King Mob fala, né? Que ele precisa de treinamento. E aí o carro chega num centro tranquilamente prisional chamado Casa da Harmonia. É assim que tá em português? La Harmonia. Aqui. La Harmonia, ok. Viramos a página e nós temos aparentemente eu dando uma palestra. Olha aí, ó. Houveram o nome do evento lá de podcast que tu palestrava lá, o Capivaras. Ouvindo Capivaras, é isso. Sou eu no Ouvindo Capivaras. Ouvindo Capivaras. Eu sei que isso foi construído do jeito. Eu não sei você, mas do jeito que foi construído o visual do personagem, que ele é pra ser uma espécie de Winston Churchill, sabe? O oclinhos, a pança, a careca predominante e tal, mas eu só consigo enxergar a mim mesmo do jeito que eu estou hoje em dia. Não pelo que ele diz, assim, pela aparência física. Eu jamais diria essas coisas. Aí, já tem um cosplay pra te fazer no futuro. Cara, primeiro cosplay pra mim é muito fácil. ou eu ponho uma camisa laranja, um boné azul e vou de irmão metralha, ou eu me visto todo de preto e vou de tio Chico familiar. São os únicos dois que parecem comigo. Mas vamos lá. Nós estamos nesse lugar, nesse centro correcional, e tem eu, basicamente, na mistura mais conservadora do Winston Churchill, falando com os jovens, né, os recém-chegados, os que já estão lá. Por favor, fala para os ouvintes como é que é o papo, do que ele está falando. O que ele está falando é sobre conformismo, né? Ele diz com essas palavras: hoje em dia as pessoas zombam dessa palavra, garoto. Só se fala em individualismo e autoconfiança. Mas aonde chegamos com esta exaltação do indivíduo? As antigas estruturas da lei e da ordem desmoronam, desgastadas pela maré de anarquia e violência. Estamos aqui para ensiná-las a ver necessidade dos outros em vez de ser egoísta. E ele está propondo uma forma de coletivismo que eu acho que, em primeira leitura, pode parecer muito que ele está falando de socialismo, mas não é isso, né? Ele está falando de uma coisa diferente, né? Quando ele fala que, quando terminarmos com vocês, vocês aceitarão e entenderão seu lugar como parte do status quo, a gente começa a entender mais o coletivismo que a gente vê hoje em dia nos grupos de zap, né, nos exércitos, nos 300 de Brasília, sabe? Nos exércitos da direita. Uma forma de controle, né? Tanto que ele fala que eles vão aprender a ser soldados, né? Sim, exatamente. Isso aí eu acho que ele foi... que ele previu muita coisa que rola hoje. Pô. E, aliás, ele fala uma coisa que a gente escuta, não, né? Que a gente sabe que se fala muito aí, em tempos aí... É o Petex, né? Sim. Pô, me entreguei agora, sou da Universal, foi mal. Aí a gente escuta muito aí nessas igrejas, né, o Petex aí, que ele fala o seguinte, que a guerra entre o bem e o mal existe. As forças do caos estão sempre buscando sustentar com elementos jovens e impressionáveis. Que é o que a extrema-direita vem fazendo, exatamente, né? Exatamente. Pegando a galera nova aí, enchendo de medo na cabeça deles e controlando ao seu bel prazer. Ele fala isso, que eles vão aprender a ser soldados e tudo mais. Aí o mais assustador, ele fala que na Casa da Harmonia eles vão aprender a ter orgulho em seus papéis como uma engrenagem nessa grande máquina da sociedade. Não se enganem, garotos, nós vamos fazer vocês se conformarem, conformistas. E o que é pior, no final vocês ainda vão nos agradecer por isso. Que é isso? eu não sei, cara. Eu sei que é um dos motos do fascismo, né? Você remover, pela ideia de liberdade, você remover a liberdade individual de cada um. Mas isso pareceu muito tipo equação antivida do Darkseid, tá ligado? Sim. Bom, virando a página, eles estão num momento de confraternização lá, que pode ser um refeitório, alguma coisa assim. A gente vê algumas coisas bem interessantes. Primeiro que o Bigodinho e o Danny estão sentados numa mesa. O Bigodinho está falando que ele queria ser um soldado, que ele queria lutar pelo país e que ele seria uma espécie de mercenário, né? Ele lutaria por dinheiro. O Danny, como a gente já imaginaria, é revoltado contra isso também. Ele tem aquele pensamento de nunca fizeram nada por mim, por que que eu vou fazer alguma coisa por eles? E enquanto eles conversam, o diretor lá do Lar da Harmonia tá chegando perto deles por trás, assim, e tem uns garotos com cartas na mão, e é muito interessante que as cartas só dizem sim e não, que é um dos métodos do Orwell, quando o Orwell escreveu 1984, né? Você começa tendo a habilidade de dizer sim e não, e uma hora o governo tira de você as cartas de não, e você só pode dizer sim. É um dos métodos de programação, eu achei isso bem interessante. Nesse mesmo painel aí que tem as cartas de sim e não, o Danny comenta com o maluco do bigode ralo que os caras são igual zumbi, que ele não consegue, e tentou conversar com eles e eles não respondem, né? Uhum. E nisso a tua figura chega lá, o diretor, né? Eu achei um momento que você ia dizer, e nisso você chega lá pra falar com eles. Ele interrompe a conversa dos dois manda o moleque do bigode pegar o beco, porque ele tem exame médico, né? E o cara vai. E aí ele, de forma nada suspeita, põe a mão no ombro do Danny e sai caminhando com ele, né? É, não. Perguntando assim... Ele fala assim, enquanto isso se passa, por que não batemos um papinho nesse Rio McGill? Gosto do papo com os noviços. Olha aí. Em inglês, ele tá, a tradução que eu faria em inglês é: gosto de conversar com meus novos garotos, assim. Que é algo que eu esperaria vir da boca do Michael Jackson, mas isso não vem ao caso. E aí a gente já vê o Danny ali com a mão, o punho meio fechado ali, né? Com vontade de dar um soco ali, quer dizer, no cara, né? Puta que pariu. Bom, nós cortamos a narrativa do Danny mais uma vez e nós somos apresentados a outra personagem que vai perdurar bastante aí na série, que é a Ragged Robin. Ela não tá traduzida também, ela tá... tá como Ragged Robin o nome dela também na tradução? Eu nunca li Invisíveis em português. Tá, sim. Tá com o número original. Ela tá tirando o tarô e ela puxa justamente a carta da lua, o que nos remete àquele besouro lá do início do papo no Egito, do besouro que morre com a lua e renasce trazendo o sol em suas garras. E ela fala sobre isso, olha, é a lua de novo, a escuridão que dá luz, que dá nascimento à luz, blá blá blá. Ela fala que ela não gosta de ler tarô. Num painel assim mais aberto, nós vemos que tá ela falando com o King Mob, e o King Mob tá com a roupa clubber mais ridícula que eu já vi na minha vida. Sabe o que isso me lembra, essa roupa dele? Já vi, ó, aquela máquina de depenar frango? Excelente. Parece aquela máquina de depenar frango. Cara! Eu sei que eu já vi um estilo de coisa assim. Eu sei que essas... ouvinte, ele tá usando uma jaqueta escura com os braços todos cobertos de espinhos grossos, assim. E eu sei que alguns pensariam, ouvindo isso, que são espinhos tipo pra machucar e tal, mas não. Eles são todos de espuma. Isso é uma puta vestimenta clubber. Maldito seja o Grant Morrison por ser esse clubber de música eletrônica que ele gostava, e esse tipo de estética maldita dos anos 90. Mas o que é que eles estão conversando? É que ele fala sobre essa sincronicidade do besouro, né? Que tem acontecido o mês inteiro. E que ele não conseguia, ele não tava conseguindo ignorar isso. E aí a Robin pergunta pra ele se o besouro é pra ser a morte e ressurreição. E fala, provação e iniciação. Pergunta se foi por isso que ele invocou o John Lennon. No que ele comenta, né? Que pra ele o Lennon já tem tudo que é atributo de Deus. Isso é uma coisa do Grant Morrison, é um magista do caos, e magia do caos tem esse negócio, assim, você pode eleger um deus personalizado para você, desde que seja um arquétipo no qual você acredite, um símbolo no qual você acredite, e no caso ele escolheu John Lennon, que pelo menos até os anos 90 era bem adorado, né? Depois... Depois dos anos 2000, com toda a sujeira que saiu sobre ele, o quão péssimo pai e marido ele era, talvez hoje em dia o pessoal não adore ele mais assim, mas naquela época ainda era. Então, ele fala que ele invocou o John Lennon, talvez como o espírito do inconformismo que o John Lennon era, né? Que ele era o punk dos Beatles e tal. E virando a página, ele continua falando que John Lennon disse o que eles pensavam, né? Que o garoto teria que passar por uma provação terrível e que o Lennon deu para ele o método para resolver esse problema, né? E ele diz que o John Lennon sugeriu dar a maçã para Robin, né? Ele dá aquela maçã verde para ela. E ela responde, né? Sim. Aí caía nessa: a Ragged Robin não é tão boba. Pois é. Eu acho muito legal que o Grant Morrison, ele fala que ele escreveu a Ragged Robin pra ser como seria a Crazy Jane desse universo, dos Invisíveis. Que ela seria a personagem que está... Não que ela tenha múltiplas personalidades, mas que ela está em vários lugares ao mesmo tempo. É uma das minhas preferidas, aliás. É? Sério? Ragged Robin. Eu gosto dela, sim, mas eu não acho ela uma das preferidas, não. Como eu te falei... Não, com... Conforme tu vai lendo, fui lendo assim, eu fui gostando dela cada vez mais. Ah, ela é foda. Principalmente quando... Não, não vou dar spoiler não, esquece isso. Sem spoilers. Nós vemos um detalhe de uma máscara horrorosa com um perucão prateado. Ah, mas antes disso, ela menciona os outros, né? A Boy. Ah, é verdade. E a Fanny. Que a Boy tá em Nova York e que a Fanny tá na academia. Ai, Fanny. Eu não sou bissexual, mas se eu fosse, eu pegaria a Fanny fácil, cara. Mulherão da porra, cara. Fanny é maravilhosa. Nossa, maravilhosa. Mas, voltando, nós vemos essa máscara esquisita com um perucão prateado e... É tipo... Eu acho o seguinte, sabe aqueles óculos de mergulho? Sim, de escafandro. Isso, eu acho que ele tá mergulhando e jogou esse óculos de mergulho em cima do matagal e ficou com essa aparência aí. Essa porra tá aí, ó. Maravilha. Deve ser essa porra aqui. Eu não tenho ideia de onde ele tira esse conceito estético. Eu acho horrível. Eu já achava datado nos anos 80, então, nos anos 90, então. E no último quadrado, ele fala que é engraçado com umas coisas. Como as coisas surgem, e ele tá com um pistolão já na mão, dizendo que nós teremos ação em vista aí. E cortamos, virando a página, o velhão lá, o diretor, conversando ainda com o Danny. Eles estão passando um corredor cheio de portas, né? Ele fala que as pessoas normalmente sonham com corredores como este, né? Sem fim e antisséticos. Ele pergunta sobre... Ele tenta se insinuar, assim, sobre o Danny, pergunta se ele tem sonhos, se ele vê coisas. E é engraçado que o Danny tá pouco se fudendo pra ele. Ele olha através da janelinha de uma porta e fala: o que que é isso aí? É realidade virtual? Que era uma coisa nova na época. Eu queria testar isso aí. E quando mostra o que ele tava olhando, são uns jovens presos numa cadeira com capacetes, supostamente de realidade virtual, mas eles estão em profundo desespero. E ele ficou doido pra testar, né? Sim, ele falou: porra, eu queria uma parada dessa. É uma parada nova, assim. E tem um quadro lá em que é muito, muito engraçado, assim, que o diretor fala que liberais da classe média reclamam sobre a liberdade do indivíduo, mas será que eles querem viver com vagabundos, delinquentes como você na porta do lado? Claro que não. Nem teus pais te querem. É por isso que eles preferem ignorar a Casa da Harmonia, assim. Aqui nós damos uma... liberdade diferente, a liberdade de pensar e de viver de uma maneira diferente, né? Você vai descobrir que isso é fácil, não é como pensar de maneira nenhuma, mas eu tenho certeza que nós teremos muitas conversas nos tempos que virão, assim. Esse aqui é o meu escritório. E aí o Danny fala: o que é esse barulho? Parece alguém respirando. Ele não entende. E eles estão passando um lugar que tem um pôster que tem três rostos, tipo smiley de emoticon. E um rosto tá triste e embaixo tá escrito ruim. Um rosto tá feliz, tá escrito ruim. E um rosto tá impassível, assim, sem expressão nenhuma, tá escrito bom. Ou seja, como se eles estivessem pregando a apatia como método de vida bom. O diretor fala que o barulho deve ser o rádio que ele deixou. E fala: bom, é hora de ir pra cama, vai lá, tenha a mãe. Você teve um dia ocupado. E o Danny fala: sim, senhor. E ele faz aquele sinal que para os ingleses seria como o nosso dedo médio, e fala assim, e fala um punheteiro por baixo daí, em sussurrando, assim. E aí, essa parte, assim, isso aqui é Morrison completo, assim. Por favor, virando a página, o que acontece? A página ali, em primeiro plano, a gente vê umas correntes. E aí tem alguém dentro falando... Dentro do escritório do diretor, né? Isso, dentro do escritório. Ele fala: a criança será entregue hoje, o inimigo não pode tê-la. Essa forma dele falar é como se fosse tudo composto, né, pessoal? É, como se fossem... É como se ele tivesse quebrando em sílabas palavras inteiras. Então, é como se a voz dissesse: a criança será nos dada hoje, o inimigo não pode tê-lo. Sabe, é da forma bem, mecânica estranha de falar. E aí o diretor responde que sim, né? E aí em off, fora do quadro, essa criatura que tá falando, que tava falando antes, pergunta por que ele não se aproxima, né? Uhum. E aí ele responde: ainda tenho medo, majestade. E aí a gente vê uma criatura, né? Que é. Pô, parece meio que é alguém, uma forma humanoide, sim, né? Vestido uns trapos ali que aparentemente se sustenta ali só pelos braços compridos dele, tem dedos longos. Só que no lugar da cabeça dele, do pescoço, tem uma forma que eu não consigo descrever o que é. Me lembra muito a Torre do Senhor dos Anéis. É, parece. Exato. Maravilhoso. Parece uma das duas torres, a do Saruman ou a do Sauron. É uma cabeça fina, estreita, com pontas pra cima e uma chavasca branca no meio, onde deveria ter o rosto. É. E aí ele fala: o medo faz bem. Sou o rei acorrentado, não nascido e estéril. O medo percorre a minha mão esquerda. Descubra-se. E aí, né, tem essa cena linda. Que pode ser tipo pensador. Que é isso? Que é isso? Que isso? O negócio tá ficando pessoal aqui já. E aí ele fala: não lhe dei novos olhos para enxergar? Não tomei seu pecado e deixei bela ruína entre suas pernas? Porra, desculpa, isso rapidão. Aqui eu acho que ele... Isso aí é: tirei o teu pecado e deixei no lugar essa bela ruína entre as tuas pernas. Eu não consigo imaginar o quão pequeno é o pau desse cara. É coisa que a gente não vê. Ele tá nu, ajoelhado no próximo quadro, mas a gente não vê que tá coberto por sombras. E ele parece muito feliz. A sombra do braço da criatura. Isso, exatamente. E ele fala: oh yes. É alguém que tem um pau de baixo relevo, cara. Que delícia. E aí a criatura estende a mão dele, bastante comprida, com dedos bem longos. É, a mão dele é maior, de longe, e maior que a cabeça do diretor. É, e fala assim: lamba a imundice de meus dedos, a bênção, meu caro e fiel servo. E aí o cara mete a lingueta no dedo do cara. Cara, isso aí é uma coisa que o Morrison tem, que é... Ele tem um jeito de escrever cenas que não são de violência, mas elas são tão, tão incômodas. Você lê aqui, você fala: que merda é essa, bicho? Pois é, né, cara? Pode ser... É o troço é completamente aterrorizante pelo conformismo que o diretor faz. Ele se despiu, ele tá de joelhos lambendo nojeira de uma mão que parece um monte de gravetos colados, completamente aterrorizante, e pra ele parece tudo normal, ele parece gostar disso, né? Bom, virando a página, nós temos o que parece ser, a gente tá na reta final desta revista já. Virando a página, a gente tem um sonho do Dane. Como é que é esse sonho? Ele tá correndo não tem... Parece um corredor, mas é apenas um corredor, sabe? Como se fosse aras quadradas. Molduras, assim, de pintura vazias. Ele tá correndo... Isso, molduras, é. E atrás dele tá o diretor com o óculos na mão. Sim. À frente dele, ele enxerga correntes, né, em primeiro, sim, plano. E aí, nisso, alguns painéis, assim, pânico atrás, paredes descascadas nuas em algum lugar, paz, muito medo, luzes fundidas, correr, fugir. E aí ele fala: sombra, bomba, sirene. Som, sirene. E aí ele acorda. Ele acorda no quarto dele, ele tá ouvindo... É o alarme, Ele acorda com o alarme. E ele tá ouvindo dois funcionários do lar da harmonia lá, conversando um com o outro, né? Eles falam que o alarme disparou de novo. É a quinta vez essa noite. Eles estão reclamando, reclamações normais, assim. Eles falam que... Que ele falou: porra, já é a quinta vez quinta vez hoje. Já falei pra eles que é a fiação, mas ninguém me ouve. 5 minutos e meu cunhado consertava isso aí. Ele consertou o micro-ondas lá de casa. Aí... No último painel, ele fala: a gente tem que pegar outro desgraçado depois desse, né? Aí o cara responde que é. E lá atrás, a gente vê o Danny escondido atrás da porta, isso, né? Se preparando pra fugir ali. Virando a página, ele entra em outro quarto, ele encontra o Bigodinho, né? O Bigodinho tá, enquanto os funcionários continuam falando, ele encontra o Bigodinho tá deitado e o Bigodinho não consegue mais falar a não ser em termos de bom ou ruim. Que ele pergunta, Guess, você tá legal? O que que eles fizeram contigo? Ele fala, bom. Não, a gente tem que sair daqui, Guess. Ele fala, ruim. E aí o Danny se desespera pelo que eles fizeram contigo e ele fala de novo, bom. E o Danny deita a pé, ele sai correndo, ele abre uma porta a esmo depois de descer uma escada e ele entra num lugar assim que é um dos indícios que o Morrison falou que Matrix copiou Invisíveis pra caralho, que é verdade. Ele entra num lugar cheio de almas colhidas, cheio de garrafinhas com formas estranhas, assim, quase nebulosas dentro delas. Ele para olhando aquilo, ele pega uma, olha, ele tá assustado, ele não entende o que é. E aí o diretor aparece atrás dele e fala, isso é o que sobra de um rapaz depois que o nosso trabalho tá feito. E ele manda um merda. Ele larga o vidro acaba caindo no chão, quebrando, e ele fala que, o diretor continua falando, que eles mumificam os vivos, né? Que removem todas as suas raivas e frustrações, todos os sentimentos, e deixam eles ocos e secos, prontos para serem retornados ao mundo. O diretor fala que ali eles removem toda a raiva, frustração, todo o sentimento, deixando a molecada oco, né? Pronta para retornar ao mundo. E aí o pote que o Danny tá segurando estoura. Ele estoura com um aí, berro, né? Do som que sai de como se fosse alguém berrando, né? Que aliás, é a primeira vez que a gente que tem uma onomatopeia no quadrinho, né? É verdade, tem razão. Não teve uma onomatopeia até então. Porque, eu não tinha pensado nisso. Porque ele tocou, teve a explosão da biblioteca. Teve ele dirigindo alucinado, teve ele dando picuda na cara do professor e não teve onomatopeia. É verdade, eu não tinha pensado nisso. Aqui teve uma onomatopeia que pode ser um grito, né? Pode um uivo. Eu acho até que é um grito. E tu vê que ela meio que... circunda ele. Enrola. Isso. Que eu acho... eu não sei, mas a minha leitura é de que essa é a primeira vez que o Danny realmente prestou atenção em algo. Pode crer. Pode crer. Que ele focou. Ele não tá só pensando em foda-se tudo, não me importo com nada. Porra, caralho, interpretação foda. E aí foi com o... ele até fala, eu não tava fazendo nada, foi o barulho que me acordou. E nessa página o barulho do poste tá enrolando. Uhum. Meio que enrolando pelo corpo dele, né? E o professor fala, o diretor, não é bom acordar, é melhor dormir. Sim, ele fala que ali eles fazem pequenos soldados, cabeças vazias, marchando pra um... numa batida comum, assim, vivendo, crescendo, envelhecendo e morrendo em nosso serviço. E aí ele tem um outro cara, um funcionário, o funcionário tá com a seringa do lado dele, e ele fala, vem aqui, garoto, bom garoto, não é mal, não vai mais ser mal. E o Danny tá contra a parede cheia de garrafinhas, e o diretor continua falando, o Danny tá meio que encurralado, tem o diretor... do lado direito dele, o cara da seringa do lado, e embaixo a gente vê uma sombra, né? A gente depois vai saber que é o King Mob, mas só parece uma sombra disforme. E o diretor fala: duas coisas que nós faremos você. Primeiro, você vai ficar macio entre as pernas, macio entre as orelhas, e quando nós terminarmos contigo, você vai alimentar os reis dessa terra. E quando ele vai falar bom rapaz no próximo painel, um tiro arromba a cabeça do cara da seringa. Aliás, bonito demais como ele desenhou essa cabeça estourada. Cara, o Steve, yow! Ele sabe fazer esse lance de explosão muito bem, né? Porque a gente não vê o disparo da arma, a gente não vê a bala entrando, mas a gente sabe exatamente o que aconteceu. A cabeça do cara explode. É muito bom. Virando a página, segue daí, Evaristo. Virando a página, a gente vê em primeiro plano ali o diretor olhando para trás e dando um gritinho de susto, porque ele se deparou com aquela máscara horrível do King Mob. E aí o King Mob dá uma coronhada nele e fala, come isso, gordinho. Gordofobia, olha a merda, sei, cara. Gatilhos. O velho não desmaia, né? Ele meio que só ficou zonzo. E aí o Danny pergunta quem é ele. E aí o King Mob responde: tua fada madrinha achou que fosse quem, porra? Muito bom. É um mais de simpatia. Cara, esse cara, King Mob é puta merda. Alguém coloca esse cara na ONU, ele é um diplomata. É, ele manda, ó, fica atrás de mim que a gente vai se mandar. E nisso o diretor já tá vazando ali pelo corredor com a mão na nuca. Ele chama quatro soldados. Quatro soldados, né? E manda pegar ele. E aí nisso tem um soldado que fala: a gente pega o puto, se ele. E aí quando ele vê que é, ele fala assim: merda. E aí nós viramos a página, nós temos aquelas maravilhosas sangueiras como só o Morrison consegue fazer. Cara, o cara tomou um tirambaço no, nos ovos. Cara, o outro no ombro. Assim, não é o uma coisa que eu gosto também muito do Morrison, assim, é que ele faz os personagens descrever assim. E o cara tá falando assim: Cristo, ele me atirou. Minhas bolas, a porra das minhas bolas. Chama um médico, porra, alguém chama um médico. O cara agarrando as bolas e o sangue escorrendo. É muito bom. Isso, aí ele dá um tiro na cabeça, tiro no ombro. E tem um ali perto do finalzinho da página que fala assim: não tô enxergando, não tô vendo nada, pô. O que ele fez na minha cara? Ficou feio. E aí ele comenta: porra, não pode estar acontecendo isso. E aí o King Mob fala: sim, está. Aliás, eu vou comentar um negócio aqui contigo. Sim, manda ver. Pode cortar na edição se for preciso. Esse cara aqui que tá falando isso, que não tá enxergando, é aquele mesmo que tem aquela historinha curta? Qual? Que tem um desses soldados aí que morreu na mão do King Mob, vai ter uma história própria lá, sim, na frente, sim, né? Sim, sim. Eu não lembro, cara. Eu nunca percebi isso. É um deles, eu acho que é esse que tá com a mão aí no... Porque começa a história dele desde a infância... Sim. Aí vai passando pela juventude, um casamento. Aí até que tu vai lendo, tu não tá entendendo, pô, por que que ele tá contando a história desse cara? E aí tu percebe que ele vai pro trabalho e ele começa a botar essa roupa. Pô, e pode aí, quando crer. E aí quando chega nessa cena aí. Um tiro na cabeça. Caralho. Bom, o virando a página, o King Mob vai atrás do Gelt, né, que é o diretor lá da parada, e fala, e na ironia pergunta pra encurrala ele no escritório, fala: queria me ver, diretor? E o diretor fala assim: ah, sim. E o diretor todo cheio de ego fala: a costumeira demonstração de bravura, você não sabe que esta fábrica é apenas uma de dezenas? E aí ele continua dizendo: invisíveis, logo vocês vão nos implorar para ensinarmos a vocês os mistérios da submissão. Escuta, deixa eu te mostrar os novos olhos que eles me deram. Ele começa a tirar o óculos escuro, e o King Mob dá um tiro na cabeça dele e fala assim: se você achar os teus olhos, eu dou uma olhada neles. E aí ele prepara uma granada, que eu acho que tem a ver com a capa do episódio. Ele solta o pino e aí a gente corta, eles já estão do lado de fora, né? Não, não, não mostra eles especificamente saindo, né? O Danny tá falando com ele. O que é que o Danny fala? Aí fala assim: então, você sai por aí matando gente, explodindo tudo, é sensacional e tal, mas tipo, quem é você? E aí o King Mob aqui nesse painel tá... E tá tirando alguma coisa ali da jaqueta, sim, né? E aí diz: dá pra dizer que a gente é... Bom, eu acho que vocês chamam de sociedades secretas, invisíveis. A gente tem te observado, Danny. Queremos que se junte a nós. E aí o Danny pergunta: por que que eu ia me juntar? Você nem me disse teu nome. E aí ele fala: você sabe meu nome. E aí a gente vê que ele tirou uma latinha de spray, sim, né? De spray. E aí ele começa a riscar ali na... Em cima da placa do La Harmonia. Uhum. Ele risca, King Mob. Muito foda. O Danny tá preocupado, é a primeira vez na história que ele tá preocupado com alguém além dele mesmo, que ele pergunta, tudo tá explodindo atrás deles, né? Eles estão andando pra fora, dá pra notar que tem a cerca metálica foi cortada, deve ter sido a forma que o King Mob entrou, e ele tá perguntando: o que vai acontecer com essas pessoas? O que vai acontecer com meu amigo Gaz? A gente não pode deixá-los aqui. E o King Mob responde: ele não é mais o Gaz, esquece dele. A polícia vai chegar, eles provavelmente vão relocar aqueles que eles acharem vivos e os outros eles vão deixar por aí até eles morrerem. A gente vê o segundo painel, o Danny pergunta, mas e aquele babaca, o Gelt, você matou ele? E o King Mob responde, eu matei mais que dava pra matar, mas eles deram a ele uma rota de escape rota de e uma fuga. Rota de fuga, isso. Eles sempre dão. E aí a gente vê, tem uma barata com um brilho verde saindo assim, andando ali a esmo. É, o King Mob continua falando, eu espero que eles tenham relocado a consciência dele num tempo... corpo temporário, um animal, talvez um inseto, que leva a gente a pensar no lance do Elfayed, que ele fala, quando a gente morre, a gente vira insetos. O King Mob fala, ele vai ficar escondido até achar um novo corpo que possa ser usado para ele se recompor. E aí o Danny andando, falando, cara, isso é doideira, eu não acredito em nada disso. Ele pisa na barata. Pisa. Sem ver, assim, ele só tá andando. Ele fala, não acredito nisso. O King Mob fala, ah, acredita no que você quiser, só não quero você andando por aqui enquanto você acredita. E aí eles estão chegando perto do carro do King Mob, o Danny, o amor dele pelos carros, como você mesmo falou. Cara, que carro foda, assim. Acho que eu poderia gostar disso aqui, afinal. E vira a página, nós temos começa com uma imagem do Big Ben. Como é que vai daí? Começa aqui com a imagem do Big Ben. E tá tendo um diálogo do Danny com o King Mob, né? O Danny fala que foi legal ele ter tirado ele de lá e tal. Só que é hora dele seguir o próprio rumo, que a tia dele mora ali em Londres. E que ele sabe se virar, né? O King Mob, se ele quiser. Ainda bem tirou aquela fantasia horrorosa. Pois é, né? Tirou porque. Puta que pariu, né, meu amigo? Vai bater frango 6 ou 7 horas da manhã em Londres. E aí o King Mob responde, mas você é bem metidinho, hein? Tá tão metido que se acha invencível. O Danny falou, você pode só me largar aqui se você quiser, que eu me viro, assim. Porque ele é aqueles moleques, assim, não preciso de ninguém e tal, eu me viro sozinho. E aí ele olha pra um carro... Ele fala, só olha só esse carro, olha só. E aí o King Mob pergunta, não te correu que tudo isso é estranho? Você vê fantasma, não vê? Talvez esteja vendo fantasma nesse momento. E aí o Danny ali, quase babando na vitrine do carro, sim, né? Dentro do carro. Ele fala, fantasma, essa é boa. Por que mesmo que chamam vocês de invisíveis? Nome engraçado, né? E aí ele se vira. Na página. Ele fala invisíveis e tá só ele. O King Mob não tá mais ali. E aí nós temos a chamada para a próxima edição, que fala próximo, dentro e fora do céu e do inferno. E acaba assim. Isso. Aqui nessa edição minha é na pior entre o céu e o inferno. Ok. É válida a tradução. E acaba aí. Mas e aí? Terminou essa edição, ouvinte. Espero que você esteja gostando. Evaristo, o que, que você achou dessa primeira edição? Cara, para um negócio de... Tem 40 páginas a história. Tem 40 páginas. É uma revista mensal, assim. E passou coisa pra caralho aqui. Pois é. Ele deu muita informação. É muita referência que, pô... O Morrison também... Isso é típico dele, né? Ele enche de referência em tudo. É. Assim. Mas é um negócio... Rapidão. Você falou que ele deu muita informação, mas não parece deliberadamente positivo, né? O negócio é meio... Natural, né? O negócio faz parte, assim, de conversas de acontecimento dos personagens mesmo. Continua. E não atrapalha a narrativa, que é mais importante. Não faz tu parar a leitura e pensar, pô, o que que tá falando aqui? Quem é esse cara? As coisas simplesmente vão acontecendo. Pô, cara, é sensacional. A primeira vez que eu li, eu confesso que eu fui um pouco com o pé atrás, né, cara? Sim. Porque... Tem todo aquele lance, porra, é um negócio muito cabeça, é muita referência, é uma história sem pé, sem cabeça, sem nada definido. Só que, pra mim, cara, depois que eu li a introdução desse, não sei se no teu tem, mas o Peter Miller não tem uma introdução dele nesse encadernado. Não tem, se você puder, me passa isso que eu queria ler. Quando acabar que eu te passo. Danny comenta que os invisíveis é uma experiência, e tu tem que estar aberto a essa experiência. É como se o padrinho estivesse esperando para ser penetrado, para te penetrar. Então tu tem que se abrir a isso. Foi o que eu senti, cara. Depois que eu li isso, então eu entendi o que tu quer dizer, essa saca. Cara, ele também, por isso, ele também definiu basicamente você pegar um DVD do Roku, né? Um gangbang do Roku, é uma experiência. Você tem que deixar entrar. Não, mas assim, eu vou te falar, assim, pelo meu lado agora, a primeira vez que eu li, assim, era um troço que chegou na minha mão sem referências, né? O troço parou ali na minha mão, que merda é essa? Sabe, naquela época, quando saiu, eu já era adulto e tal. Eu tava naquela zona de conforto de eu quero ler as coisas que... Eu quero ler histórias novas sobre coisas que eu já conheço. Quando aquilo parou na minha mão, fez parte do selo Vertigo, assim. Eu falei, cara, por que que eu tenho que ler isso aqui sobre esse moleque irritante e tal? Mas assim como Twin Peaks, quando eu comecei a assistir também no início dos anos 90, ele tinha o toque exato de estranheza pra me manter amarrado ali na história. Onde é que essa merda vai parar, cara? De que cacetes eles estão falando, sabe? É muito aliciador, assim, eu diria que essa primeira revista é muito aliciadora. Pra qualquer pessoa que estiver interessada em ler, se você que tá ouvindo nunca leu o Invisíveis, eu recomendo dar uma chance. Esquece referência, esquece que tem muita coisa ali jogada ali que tu não entende, para de querer buscar sentido tudo e só vai lendo. Vai lendo que pode parecer confuso agora, mas lá na frente vai fazer sentido. Ou você vai ter um surto psicótico com a história. Não, o surto psicótico ali na parte do Divin Leno ali é garantido. Agora é o seguinte, tem em mente que essa daí, como o próprio Morrison fala, né? Que esse quadrinho é o quadrinho que ele sempre quis escrever na vida, porque é o quadrinho que fala de tudo. É! Né? Imagina que ele pegou todas as teorias de conspiração, todas as loucuras que vagam no mundo, ele conseguiu concentrar numa saga só. Exatamente. Bom, ouvinte, espero que você tenha gostado, espero que você tenha curtido este primeiro episódio. Nós teremos, se tudo der certo, um por semana falando cada uma das revistas até o fim. São 3 volumes, cada um com várias revistas, e você pode ir acompanhando com a gente. Compre Invisíveis ou consiga por meios anárquicos não recomendados pela lei vigente. E eu queria muito agradecer a você, Evaristo, por ter aceitado esse projeto para a gente fazer isso junto. Fala para os ouvintes quem você é, de onde você vem, para onde você vai e onde o pessoal te acha, o que você faz. Diga tudo agora. Eu agradeço o convite por falar de Invisíveis, por mais que eu não tenha o gabarito geral da obra do Morrison, gosto muito, fiquei muito feliz de poder falar sobre isso. Lembro exatamente ali daquela madrugada, depois de tu ter me obrigado a ver alguns vídeos do Miranda e do Paulo Couto, que fazer parte do projeto. É isso que eu faço com as pessoas. Sim. Desgraçado, degenerado do inferno. Sim, é isso que eu faço com as pessoas mesmo. Próxima semana estaremos aí de novo. O que depender de mim aí, né? A não ser que alguém corte a minha internet. Eita, porque porra. Isso tem acontecido com certa frequência aí. Não sei porquê. Aí... É o Lar Harmonia querendo te pegar, cara. Querendo cortar teu acesso ao mundo. Lar Harmonia, pô. Porra, cara. O provedor vê que tu fica me enviando vídeo do Cogos, aí eles fazem. Caralho, isso. Um dia, pessoalmente, eu vou até o Pará e a gente vai conversar sobre isso. Pessoalmente. Então aí, próxima semana estaremos aí de novo. Agora, se você quiser ler um quadrinho que não tem muita referência, não tem o peso literário que tem os Invisíveis, tem o meu aí, A Turaka Muirá, que tá no seu 4º capítulo, lá no meu blog, que eu acho que o pensador vai deixar linkado aí, né? O Evaristo Ramos. Lá tem 4 capítulos já publicados em PDFs gratuitos, que fala sobre um pajé tendo que lidar com uma idosa sacana, maldita, assassina. Num Brasil ali com áreas de 1984 dominado por uma teocracia. Claro que isso é só uma distopia, isso jamais aconteceria nosso país. Nunca aconteceria aqui, com certeza. E a Célia lá, a velha maldita, não tem nada a ver com a pessoa odiosa da vida real, que o pessoal sempre comenta que ela se parece. Olha aí. Vamos lá ver se vocês quiserem saber com quem ela parece. Muito bom. Ouvinte, fiquem aí então com o que quer que eu escolha, porque neste ponto eu não tenho a menor ideia de música de encerramento. E até a próxima semana com mais Invisíveis pra vocês. Valeu! Participaram deste episódio. Lá no fim da sessão de recados, Amanda Augusto, do canal Contos da Noturna, e Luciano Dias, que me deu aquelas garrafas lindas, sexys e cheias de goró. Aliás, ouvinte, se você quiser, sugira um nome para a sessão de recados, nós não temos nenhuma. No próximo episódio, o nome melhor será escolhido. Valeu! E fiquem agora com The Pogues, como eu falei, Dane McGovern, Shane McGovern, o cara mais punk que já existiu. Lend me £10, I'll buy you a drink, and mother wake me early in the morning. But now the most charming of verandas, the sit and watch the junkies, the drunks, the pimp stores, five green bottles sitting on the floor. I wish to Christ that I had 50 more. And it's lend me £10, I'll buy you a drink, and mother wake me early in the morning. Lend me £10, I'll buy you a drink, and mother wake me early in the morning. The boys in the yard drunk and looking for you. We'll eat your friggin' entrails and we won't give a damn. My daddy was a bloodshed and my mother a madame. My brother earned his medals at my life in Vietnam. And it's lend me £10, I'll buy you a drink, and mother wake me early in the morning. And the first day of it was raining. It was raining worse than anything that I had ever seen. Stay on the other side of the road, cause you can never tell. We're thrust like a gang of devils, we're the voice in the county hell. And it's lend me £10, so buy you a drink, and mother wake me early in the morning. And it's lend me £10.